governo. Aí caí como um toró e não foi de goró dizendo: avisa pros mais grandes que vai ficar pequeno. Aqui dentro tá chorando, lá fora chuviscando, mas que tal TV? Hoje o sol deu um cano, não quis se envolver. Só aquele chiado com as nuvens, enquanto ela não vem, ou já veio interferência na minha antena, eu receio. Pausa pra estudar, corre pra escutar, porque a vida não é recreio. Mas não desanime, porque em cima das nuvens ainda tem o sol. Em cima da sua cabeça um anzol, e dentro dela só minhoca. Os meus olhos estão nublados, meus ouvidos alagados, meu nariz tá meia boca e minha boca é só fofoca. Por mais que permaneça a chuva, de amor. O telefone não tocou hoje. Onde é que será que você esteve? Eu sempre estive aqui esperando por você. Ó chuva, ó chuva, ó chuva, chuva de amor. Fechado essa é a deixa, queixa existe, o clima é triste. Tudo que eu quis te dizer não disse, silenciei. Tudo que eu sei que pensei é que passei junto com o tempo, correndo pra aprender, parando pra ouvir. Quando eu te vi de novo, chovia forte, eu me sentia fraco. Pedi ao céu mais paciência, aconteceu que o céu cedeu. Choveu uma semana inteira e eu pela metade. O coração partido e o sentido disso tudo não me disse nada. Foi na calada que falou seu egoísta, a vista ficou embaçada. Nada de ligação, telefone mudo, tudo que é tudo demais. Muita coisa passou, mas não ficou pra trás. Mais um beijo, meia boca, pouca coisa pra falar de amor. Demora pra aprender, não é fácil pra dizer. Esquecer é difícil, quando isso passa e a memória se vai, lá vem outros temporais. Por mais que permaneça a chuva, de amor.